O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Bom, esse nome, né, dá a ideia de que nós somos uma associação, uma ONG, que lida com questões ambientais e ecológicas. Nós também somos isso, mas a nossa finalidade principal na nossa organização, que é a Associação Stop à Destruição do Mundo e a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, nós somos, assim, associações, organizações irmãs. Nós trabalhamos como parceiras nessa missão de conscientizar ao mundo da sua psicossociopatologia. O que é isso? Então, existem muitas ONGs, muitas associações humanitárias, muitos missionários tentando fazer o ser humano melhorar a sua ação, melhorar os seus vícios, os seus comportamentos destrutivos, vício de drogas e álcool, e como melhor reciclar seu lixo, ou como melhor tratar o seu semelhante, sendo menos racista. Existem movimentos para paz e movimentos a favor de tolerância com as minorias, chamadas minorias, etc, etc. Mas o problema é o seguinte: como é o ser humano que causa todos os distúrbios que existem na humanidade, e existem tantas entidades já trabalhando, ensinando como o ser humano deveria agir, como ele deveria se comportar, quais são as medidas que ele tem que tomar para ter uma vida mais saudável, e ele não toma, e ainda assim o ser humano não faz o que é necessário fazer para que a vida seja preservada, para que a qualidade de vida seja desenvolvida. Então, existe alguma coisa muito errada, muito quebrada no interior do ser humano. Como o Dr. Kep, psicanalista, especialista nesse campo da pesquisa da patologia interior do ser humano, ele desenvolveu essa ciência. Então, justamente o estudo dele é ver como que os nossos problemas internos, os nossos valores invertidos, a nossa vontade invertida, a nossa raiva, a nossa arrogância, a nossa inveja, o nosso medo, a patologia do poder, né? Todas essas questões do que vem, a loucura do ser humano. Ele estudou isso profundamente, chegou a conclusões preciosas de como trabalhar com isso, porque enquanto o ser humano não perceber que ele não quer uma vida melhor para si e para o seu semelhante, mesmo que esse não querer seja inconsciente, enquanto ele não perceber isso, nós não vamos ter uma melhora de vida. Nós estamos todos caminhando para uma destruição maciça da humanidade. É um tipo de caminhar para o abismo, de uma atitude suicida, autodestrutiva, e que não é uma fatalidade. Se conscientizada, essa conduta pode ser modificada e brecada. E nós fazermos uma reversão, uma conversão, uma mudança de direção das nossas ações para o sentido da beleza, da verdade, da bondade, da harmonia, para que a humanidade seja finalmente saudável e que a gente tenha uma sociedade de acordo conosco. Uma das coisas que o Dr. Kep sempre fala, por exemplo, é a questão da humanidade estar morrendo por causa do dinheiro. Então, ao invés do dinheiro servir para a qualidade de vida do ser humano destrói a sua saúde por causa do dinheiro. Então, são loucuras de inversões desse tipo que nós vamos tratar no nosso fórum psicossocial Curando o Mundo pela Consciência da Inversão, no dia 13, 14 e 15 de maio, aqui em São Paulo. Se vocês quiserem saber mais, acessem o site www.stopforum.org e também vocês poderão acessar o nosso site www.trilogia.ws. Lá vocês vão encontrar todas as formas de serviços que nós temos aqui na CITA. Nós aplicamos a ciência do Dr. Kep numa porção de campos: na psicossomática, na educação, na economia, no ensino de línguas, na psicoterapia, na socioterapia. Nós temos vários cursos, programas de televisão terapêuticos. Então, na espiritualidade, no aconselhamento até mesmo pastoral. Então, vocês que querem saber mais a respeito dessa ciência trilógica, trilogia analítica, poderão também ligar para o número 3032-3616. 3032-3616. É aqui que nós tratamos das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais da humanidade. Dr. Kepp. O meu trabalho começou quando eu pesquisei a metafísica na Idade Antiga, né? Bem antes de Cristo, 2.600 anos, 2.500 anos. E lá aconteceu o seguinte, que a pesquisa que eles faziam era baseada mais nos sentidos, mais assim na vida, vamos dizer, de opinião, né? Doxa, como os gregos falam. E a ideia que eles tinham naquele tempo era que uma opinião poderia ser sempre verdadeira. Então aí surgiram outros autores, outros filósofos, né, e cientistas daquele tempo. Então esses pensadores começaram a notar que a ideia tirada dos sentidos sensoriais não eram as verdadeiras e que havia assim um grande erro em querer tornar uma coisa dos sentidos em lei. Então, na filosofia antiga, na metafísica, eles passaram, por exemplo, da questão dos sentidos para a questão da psicologia psicológica. E aí eles erraram, porque aí Aristóteles continuou nessa mesma linha e tentou fazer o conhecimento e a ciência através dos sentidos, através dos sentidos externos, né? A vista, o olfato, o paladar, o tato. E aí a ciência moderna cometeu os mesmos erros que na metafísica, né? Na filosofia antiga, que desprezou o fator da física, né? Naquele tempo era a física aplicada à metafísica. Por exemplo, a cosmologia, né? Na cosmologia, eles fizeram já a separação entre a vida material e a vida energética. Então, Aristóteles era de opinião que a vida material foi criada para ser eterna, mas por um Deus, enquanto que a vida psicológica foi criada por outro Deus, porque naquele tempo eles eram politeístas. De maneira que, atualmente, a ciência, principalmente moderna, cometeu o mesmo erro dos gregos antigos, querendo passar dos sentidos para o conhecimento. Isso inundou até a própria filosofia atual. Então, antigamente, né, na Grécia Antiga, vários autores, inclusive Platão, eles disseram que o que vem dos sentidos pode enganar. Pode haver muito delírio, assim, muitas ideias erradas. E que o que os sentidos veem pode enganar muito. Mas só o que a intuição funciona, né? A pesquisa séria, a questão, vamos dizer, que venha do interior da pessoa, essa é a verdade que funciona. E se a pessoa quer tirar do sensorial a verdade, não consegue. Porque, vamos dizer que a verdade, o bem, a beleza, vem do alto, né? Vem da vida psicológica, vem do ser divino, diretamente no ser humano. Por isso que Platão foi chamado de o ser divino. Então, o que acontece no nosso trabalho atual é uma, vamos dizer, uma remodelação de todos os erros que essa ideia, né, de tirar dos sentidos a verdade, que essa ideia cometeu na humanidade. Então, falando, por exemplo, da medicina, né? A medicina quer ver, por exemplo, o tratamento do corpo como fundamental para a pessoa ter saúde. E nós sabemos que só tratando do corpo não chega na essência da doença, que está, vamos dizer, na alma, a gente chama de alma, mas essa energia invisível que o ser humano não percebe e que comanda a vida dele. Agora, em quem que a gente vai recorrer, né, para saber como, onde está a verdade, de onde veio a verdade, quem pode dizer a verdade para nós? Então a gente recorre, né, no Filho de Deus, né, em Jesus Cristo, quando ele falava que o bem e o mal vem do interior do ser humano. Quer dizer, o mal não vem do exterior, vem do interior. Então, aí colocando, por exemplo, na medicina, houve na França um indivíduo que ele começou a mostrar que a questão, por exemplo, das doenças não era uma questão assim externa dos sentidos. Bechamp, né, o nome dele, e Claude Bernard também. E na Alemanha, Enderlein. Eles começaram a mostrar que a doença vem do interior, mas só que eles não conheciam ainda, como nós conhecemos, a questão das emoções, né? Principalmente os sentimentos de raiva, de inveja, de intriga. Então a gente vê que as pessoas doentes, que notoriamente são sentidas como doentes, elas são muito intrigantes, por exemplo, mentirosas, delirantes. Agora, essa questão da doença do ser humano é uma questão muito ligada à vida espiritual. Então eu vou dizer uma coisa aqui que talvez os senhores estranhem muito. Mas tudo o que a gente fala, geralmente a sociedade estranha. Que, por exemplo, nenhuma doença existe se não existe, conjuntamente com essa doença, um aspecto demoníaco. O que eu quero dizer com isso, né? Se vocês lembram esses filmes que mostram, né, vampiros, aquele filme do exorcismo, daquela moça exorcista que cometia lá agressões contra o religioso, né? Contra o exorcista, e que ela não aceitava nada espiritual. Então dá a impressão que na sociedade uma ou outra pessoa é que precisaria do exorcismo. Eu posso dizer que, de uma certa forma, até seguindo a ideia de Carl Gustav Jung, toda pessoa precisa de ser exorcizada. E o nosso trabalho de psicoterapia inclui também o exorcismo, porque a gente faz a pessoa entender como ela tem ideias ruins, e que essas ideias ruins, como a religião sempre falou, né, pode ser a inspiração direta do demônio. Não tem no Pai Nosso, né, que todo mundo reza todo dia, livrai-nos das tentações, quer dizer, livrai-nos dessas ideias ruins que nós recebemos dos seres demoníacos. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer isso, que essa ideia de pegar uma pessoa, geralmente uma criança, né, adolescente, uma adolescente que começa a ter esses fenômenos, isso é mais uma atitude histérica, né? Principalmente as mulheres são muito assim, exteriorizadas, né? Elas são narcisistas, gostam de mostrar as coisas. Então, são as mulheres mais que entram num processo histérico e começam a ter ataques e desmaios, e como se estivessem endemoniadas. É um problema da histeria que geralmente a pessoa tem, e ela gosta de chamar atenção. Mas o que eu quero dizer é isso, é que todos nós somos vítimas, né, dessas forças demoníacas. E uma doença, principalmente as doenças mais graves, existem porque a pessoa entra nesse relacionamento com esses seres e também captam, né, ideias e sentimentos, e captam o que é ruim e desenvolvem no próprio interior. Isso atinge o sangue. Então, o que o Beauchamp descobriu com esse telescópio, microscópio, né? Telescópio é mais para ver o céu. O microscópio de campo escuro, que existem as microzimas, que são elementos energéticos que vêm diretamente do Criador para recuperar o ser humano. E o Dr. Geraldo, por exemplo, ele tem feito esses exames em pessoas, por exemplo, ateias. E o que é mais impressionante, como ele estava conversando hoje comigo, essas pessoas não têm microzimas no corpo, quer dizer, no sangue. Então são pessoas que recusam o ser divino e por isso são pessoas mais sujeitas a todo tipo de doença, de problema, de neurose, de psicose. O Dr. Geraldo quer falar alguma coisa nesse sentido? Sim, Dr. Kepe. Com frequência, especialmente em ambientes acadêmicos e universitários, se fala que não podemos misturar a ciência com a religião ou a ciência com a teologia. Mas isso é uma questão completamente errada. Já é misturada, né, doutor Geraldo? Não pode existir ciência sem teologia, como você ha explicado tantas vezes, doutor Kepe. E nem teologia sem ciência. Exatamente. Com a outra. Por isso a trilogia analítica é o análise de todos os fenômenos do universo desde um ponto de vista científico, filosófico, mas sobretudo espiritual ou teológico. Mas com esta questão das doenças, Dr. Kepe, um observa, por exemplo, com o microscópio de campo escuro, isso que o senhor mencionava agora, as microzimas, que são proteínas energizadas. Elas, por exemplo, em pessoas muito desequilibradas mentalmente, com raiva ou com arrogância, muito arrogante ou com uma crise paranoica, que estão com a persecutória, elas sumem da sangue, não se observam na sangue. Ou as pessoas ateias, ou pessoas pouco espiritualizadas. E uno comienza a ver no sangue alterações na membrana das células dos glóbulos vermelhos, alterações no movimento dos glóbulos brancos, dependendo de las alterações emocionais da pessoa. Mas o interessante é que isto se pode apreciar meses e ainda anos antes de que se vejam as manifestações corporais, antes de que apareça a doença mesma, os síntomas e os signos. E ultimamente também hemos observado, por exemplo, com um aparelho que se chama cámara Kirlian, que tem hoje em dia um nome de descarga, visualização por descarga de gás. Se pode observar, por exemplo, em la fotografia de aura das pessoas, como a parte psicoenergética de a pessoa se altera meses ou anos antes de que apareçam as doenças corporais. E essa alteração não é devida a questões externas. É geralmente, na maioria dos casos, devido às emoções negativas da pessoa, aqueles sentimentos de raiva, de inveja, de insegurança, de paranoia. Se vê claramente. Então, um observa claramente como Aleph Ascari nos dizia nestes dias, como nosso corpo foi feito muito perfeito, praticamente perfeito. E somos nós mesmos, com nossas emoções negativas, com a rejeição ao Criador, com a rejeição a Deus, que vamos alterando nossas energias, vamos causando desequilíbrios internos e meses ou anos mais tarde que vão aparecendo as doenças corporais. Então, o senhor lembra, né, que até século XVIII, XVII principalmente, a tendência era achar que o psicótico, né, um indivíduo muito doente na cabeça, era endemoniado, era encapetado, era possuído por demônios. De repente, a partir das descobertas da psiquiatria, principalmente na Alemanha, na Europa Central. Eles passaram a negar qualquer influência demoníaca. Então passaram a ver toda doença só no campo mental, como se a não houvesse mais demônios. Agora, nós estamos dizendo que toda doença é física e é espiritual. Então, vamos dizer que não existem só pessoas assim, possessas, assim que vão nas igrejas, que vão nos consultórios, em todo lugar, para mudar a questão espiritual. Mas toda pessoa tem alguma forma de possessão, ou que se manifesta numa atitude maníaca, ou numa atitude assim, esquizofrênica, né? Fora da realidade, ou em delírios, ou numa paranoia, num ataque. Então, se a humanidade quiser ver a verdade, tem que ver que toda a humanidade precisa ser exorcizada e tratada também, no sentido físico, né? Então, um campo diz respeito ao outro. Se você é doente, você é encapetado. Ou então, encapetado também é doente. Então, aí a gente faz uma união entre o mundo teológico e o mundo científico. Agora, veja, por exemplo, no campo da odontologia, né? A Marcinha está aqui e ela falou alguma coisa da questão dos transplantes dentários, né? Agora, não é que todos precisam, né? Evitar, quer dizer, que nenhuma pessoa precisa disso, né, Marcinha? Um caso ou outro é importante, mas o que ela quis dizer é que essa mania de trocar os dentes bons por implantes é um absurdo, não é isso? É verdade, inclusive tem certas clínicas que fazem até em supermercados, aí pelas esquinas, achacam, né, as pessoas para fazer esse tratamento e prometendo coisas que muitas vezes eles não vão poder cumprir, né? E clínicas que às vezes têm vários processos, né? E essas coisas são mais prejudiciais, né? E eu acho importante nesse assunto que o senhor está falando, dessa questão teológica, essa questão também psicossocial, porque, por exemplo, a gente compara as crianças que vivem aqui no ambiente de análise, de terapia, que vivem, né, num ambiente psicossocial mais equilibrado, mais trilógico, e eles não têm problemas bucais, eles não têm cárie. Então, esse ambiente, essas crianças, elas têm assim, mais contato, né, com essa energia interior e têm mais defesa orgânica, né, deve ter mais microzimas e quase não apresentam problemas bucais. A Marcinha está falando que até a questão dentária é psicossomática. A pessoa fica doente por questões assim, teológicas, fica assim por questões de ódio, de raiva, de desejo de vingança, que são questões demoníacas. Doutor Ademar, está de acordo? Com certeza, doutor Kemp. Então, eu estava pensando na questão das pessoas que vão muito aos médicos, né? Na questão hipocondríaca. Porque essas pessoas, ela tem uma fixação depressiva em algum órgão do corpo. E ela passa por três fases, né? Chamada fase histérica, né? Fase psicossomática e até psicótica. Agora, atrás de cada doença existe essa questão psíquica e espiritual. E se não se trata essa questão, automaticamente o paciente vai retornando cada vez mais, né? E assim, se automedicando, passando por farmácias e por todo mundo. Então é importante lidar com essa questão espiritual também. Então estamos na hora, né, Cláudia? Isso, e eu gostaria de dar mais uma vez o nosso endereço, o nosso telefone e o nosso site. Estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nosso telefone é 30 32 36 16. O nosso site é www.trilogia.ws. Livros, DVDs, palestras, programas de televisão, de rádio, cursos, atendimento em psicanálise individual, de grupo, aconselhamento de saúde integral. Tudo isso os senhores poderão, então, consultar o nosso site para poderem melhor se beneficiar dessa ciência trilógica. Até o próximo programa.